Fala galera, tá no ar mais um bônus, né? Bônus episódio número 2. Tô com dois convidados hoje, Rafael, que é meu irmão, e o Juninho. Vou chamar ele de Juninho porque é como eu chamo ele. Vou perguntar se ele quer ser chamado de outro nome durante a gravação. Mas o Juninho, pra quem não sabe, trabalhou comigo durante um tempo e a gente é brother desde então. E a gente, tô esperando ele me ligar, ele ficou de me ligar pra gente começar. E como vocês sabem, aqui tá sem edição, estamos sem edição, então vai rolar o que tiver rolado aqui. Preparei uma pauta, inclusive tem quadro novo pra quem acompanhou o bônus número 1 na terça-feira passada. Tem quadro novo agora aqui, que eu vou testar com os convidados de hoje. O Juninho tá demorando pra ligar, enquanto o Juninho não liga, Rafael, já se apresente aí. Rafael é meu irmão, pra quem não sabe, ele tá aqui do meu lado, na verdade na minha frente. Se apresente aí. Fala aí galera, meu nome é Rafael, sou irmão do Jonathan Fernandes. É isso aí, só isso aí mesmo que eu tenho pra falar. Por enquanto é. E é isso, cara. A gente vai. Se você não ouviu o bônus número 1, aconselho que terminar aqui, você vai ouvir. Esses episódios, esses podcasts bônus, né? Que eu dei o nome de bônus. É porque eu tô sem computador pra fazer as edições dos programas, né? Das plataformas, do Teólogo de Quinta e tal. Então eu tô fazendo testando formatos diferentes para trazer conteúdo para vocês, para não deixar vocês sem conteúdo, né? Já falei com vocês sábado agora, né? Não teve podcast sábado, mas pode ficar tranquilo que na semana eu vou correr para dar conta das coisas. O Juninho tá demorando para me ligar, já tô ficando nervoso. Vou comer aqui um bolo enquanto o Juninho me liga. Explica aí enquanto ele... Ele se liga aí e me explica. Ah, eu vou ter que explicar de novo, né? Duas vezes. Aí, rapaz, tá ligando já, ó. Maravilha. Salve, Juninho. E aí, mano? Já tá gravando, viu? A gente já começou já. E aí, então. Se apresenta aí pra galera quem é você, mano. Boa noite. Você faz. Mano, eu sou o Júnior. Juninho, para geral que conhece. Hoje em dia eu trabalho pro estado do Acre, Nossa. Numa escola, acompanhando um aluno especial. E no geral eu faço só isso mesmo, não faço mais muita coisa não. Sou jogador nas horas livres, 10 e faixa. Mano, deixa eu apresentar meu irmão aqui. Na verdade, tu conheceu ele quando tu veio aqui em casa, né? O Rafael tá aqui com nós. Conheci. Fala, Juninho. E aí? Eu acho que ele nem lembra de tu, mano. Eu não lembro não, mas é nóis. Eu gostei do teu trabalho, hein? O menor lembro. Valeu. O menor lembro, pô. Lembro quando a gente foi, ele era menorzinho, aí eu vi até uma foto dele, não sei, no teu status, né? Aí. Esses dias o menor cresceu pra caramba, teve. Véi. Ele aquele era bem pequenininho. Foi 2016, né? Aquilo foi 2017? Mano, eu acho que foi pra 2017. Faz tempo, ou, mano. Foi 2016 mesmo, eu não lembro. Faz, pô, faz bastante tempo. Nossa, no tempo do famoso churrasco. Tu ouviu o episódio que eu gravei com o Stanley? Foi naquele churrasco. Eu vi. Foi engraçado. Foi? Mano, foi. Foi? Ah, eu tenho trauma daquele até hoje, ó. E não é nem por causa que ele correu a perna, ó. Não, não foi aquele dia lá não, mano. Ah, não. É a outra galera. Ah, então... Mano, é o seguinte. Esse formato aqui que eu tô adaptando, né? É porque eu tive treta aí com o meu notebook e tal. Eu tô sem computador pra editar os podcasts. Então eu tô testando formatos novos pra não deixar a galera sem conteúdo, né? Pra ter conteúdo aqui é toda terça. Tudo é quinta e sábado, então eu tô trazendo convidados. Hoje convidados é você e o Rafael. E eu preparei um roteirozinho aqui pra gente trocar ideia. Espero que a gente... Inclusive eu vou testar um quadro novo hoje, espero que dê certo. E pra começar, mano, como é que tá aí de quarentena nesse período aí? Você tá em casa? Como é que você tem lidado com essa situação aí do Covid-19? Mano, quarentena é embaçado. Pode falar a palavra agora, né? Mano, vontade, fica de boa. Pode, pô, então tá foda, pô, porque tá doido. Ficar em casa é ruim, principalmente eu com meus pais, que minha mãe, mano. Tu sabe como é que é mãe, tá ligado? Sim. Qualquer coisa, ela é horrorizada no nível máximo ali, tá ligado? Então, tipo, você vai no portão, quando eu volto na cozinha pra pegar algo, ela joga algo em mim, viado. Tá ligado? É horrível, horrível demais. Aí ela, meu Deus do céu, e o WhatsApp, que o pessoal fica mandando fake news, essas coisas aí. Ela fica no horror. Teve um tempo que ela tava com uns pânico aí, foi horrível isso daí, mas tá melhorando. Tamo tentando se adaptar a isso daí. É foda mesmo, né? Pai, como que a gente dá essa quarentena? Pai, meu cachorro. Pois é. Tem sido muito desobediente, né? Porque a gente sai de vez em quando. Mas não é essas coisas assim não, tá vendo? E tem aquela famosa coisa, né? Porque quando tem tua vida normal, por assim dizer, tu fica querendo estar em casa o máximo tempo possível, né? Fica com saudade de casa, tua cama, no teu canto. Aí quando tu tem essa oportunidade, tu quer se libertar, né? Digamos assim. É, mano, porque o foco... Tem as coisas que só se dá valor também quando se perde, né? Exatamente, principalmente a nossa liberdade, né? Verdade, é demais. É, porque o problema, velho, não é nem o fato de ficar em casa, o problema é de ser privado de sair de casa, você não poder sair de casa. Exatamente. Porque se você sair, você vai pra onde? Ficar enquanto quer, tranquilo. É, exatamente. Tudo é questão de liberdade, né? Tudo é questão de liberdade. Juninho, nós temos um quadro aqui, velho, que é o quadro Vergonha Alheia, que eu fiz com os caras. E eu tô muito apresentador de programas de TV esses dias, ó. Verdade, bem top, você tá estilo gentil. Que é isso. Esse quadro aqui é o seguinte, mano. Eu vou sortear, tem uns 5 papeizinhos aqui. Eu vou sortear e vai sair um tema. Uhum. E aí, o tema que sair, vocês vão falar uma vergonha ali, uma vergonha que vocês passaram, com base naquele tema. Por exemplo, vai sair aqui ônibus. Então, você vai contar uma história de uma vergonha que você passou no ônibus. Sacou? Nós três vamos passar por isso. Então vamos começar por quem? Vamos começar pelo Rafael, que tá aqui logo. Puxa um papelzinho aí, Rafael. Deixa eu ver aqui o PS aqui. Puxar aqui o papel do Rafael. Mano, aqui é sem edição, programa ao vivo, tá ligado? Não tem fé. Programa ao vivo é assim mesmo, mano. É muito. Ó, o Rafael saiu aqui, casa do amigo, uma vergonha que você passou, algum caso de algum amigo, esse Rafael nem tem amigo, né, então... Vai ser difícil. Caralho, pesado. Cara, eu sou novo. Casa de primo, sei lá. Mano, não que eu esteja lembrado, mas já passei sim. Então, enquanto tu lembra, vamos pegar o do Juninho, vamos sortear o do Juninho aqui. Mas vai lembrando aí, que você pegou casa do amigo, tem que ser casa do amigo. Ou amiga, ou primo. É, pensando, lembrando aqui também que em questão de lembrar de memória, eu não sou muito bom não, viu? Lembrar de memória, tu é ruim, é? É, mano, eu sou horrível pra lembrar das coisas. Às vezes eu não lembro do que eu fiz, ó, cara. Ah, eu também, às vezes, tenho esse apagão aí mesmo. Ah, isso aí é normal, mano. Tem gente que é normal, eu sou, acho que um pouco pior. Pra tu, quando conviver, as pessoas vão ver como é que é. Pra tu, mas mano, vamos lá. Pra tu sair aqui, trabalho ou escola? Tu vai escolher aí. Um vergonha no trabalho. Escola? É. Podia até pegar isso aí, ó. Na moral. Mano, pera aí. Pô, no trabalho deve ter algum, né? Deixa eu ver. Mano, passar vergonha. Mano, uma vez eu lembro, eu acho que foi até lá no tempo de leak, cara. Uhum. Uma vez eu tava falando, acho que eu tava com raiva, não lembro se foi de como é que era o nome da, acho que era coordenadora, tinha uma coordenadora. Uhum. Aí eu tava com raiva e tal, né, na época logo que eu comecei, eu trabalhava de tarde, eu queria trocar de horário. Aí eu tava inventando muitos migué, tá ligado? Inventava vários. Que aí todo mundo pedia com daquela forma, né, direitinho e tal, uhum. como é trabalho, o pessoal levava a sério, eu tava lá vestido porra louco mesmo. Inventava vários migué, queria porque queria trocar de horário, eu falava que não ia vir mais e chorava mesmo. Aí eu sei que teve a última Uma vez assim que eu já tava chapado da vida porque não me trocava de horário. Aí eu tava conversando com alguém, pô, eu sei que eu tava. Pessoa liga, pai, coordenador é foda, não sei o que, eu trocando ideia com o cara ali, dá pra ele me trocar, não sei o que. Eu sei que eu falei, acho que eu falei alguma coisa a mais, entendeu? Uhum. Aí na hora que a pessoa só tá esquecendo meu braço ali, mano, olha pra trás aqui, o cara não tava tomando água atrás de mim, tá ligado? Foi foda. Eu não lembro se foi uma coordenadora ou se foi um coordenador, não lembro. Mas isso daí eu fiquei vergonha. Mano, se pá. Mano, se pá, eu não vou lembrar. Mano, eu não vou lembrar se foi tu, velho. Eu não vou lembrar se foi tu. Mas se pá, eu tava presente nesse dia aí. Foi alguma pessoa que tava falando altas merda e quem. Eu lembro até quem era a coordenadora. Pois é. Era uma loirinha. É meu cheinha, não é essa? Esqueci o nome dela agora. Mano, eu não lembro, na verdade. Porque tinha duas, né? Era tinha uma magrinha e tinha uma outra, agora eu não lembro qual que foi. Que faz bastante tempo também. Mas foi uma das vezes. A única que eu lembro, assim, mais ou menos também. Acho que deve ter tido alguma outra, mas no geral que eu lembro é essa. Fugiu, mas. Então eu tava nesse dia, mano. A gente riu pra caralho, velho. A gente riu pra caramba, mano. Eu tava nesse dia, velho. É, cara. Esse negócio que eu tava. Mano, eu sei que eu fiquei ali com a cara sem saber nem onde colocar, velho. Foi horrível. Tá doido, é foda, cara. Já lembrou, Rafael? Já? Mas até que não deu nada, não. Depois de um tempo aí deu certo, trocamos de horário. Aí só vitória. Véi, eu lembro, velho, do seu desespero pra trocar o horário. É foda mesmo, mano, trocar o horário ali. Até que eu consegui, tranquilo. Lembrou? Lembrei, foi. Rafael vai mandar um aqui. Foi na casa de um primo meu. O primo meu do Jonathan. O rei, o Eugênio. Foi assim, eu tava lá na casa dele, né, passando um dia lá, fim de semana, sei lá. Aí eu lembro que era uma, tipo uma merenda que a gente tava tendo e tal. Aí era refrigerante, bolo, essas coisas. Aí não sei o que eu comi, mano, que me deu uma dor de barriga. Aí eu ainda fui inventar de brincar, cara, pequenininho. Ainda fui inventar de brincar de correr, mano. Eu tava correndo lá só. Que é mente de criança, entendeu? Que não sabe nada, só fica endoidando às vezes. Aí eu chego tomando refrigerante, comido bolo e outra coisa lá que eu não me recordo. Aí eu fui inventar uma geladeira pra tomar água, que eu já tava enjoado. Que pariu, merda. Eu abri a geladeira, aí eu na hora eu travei assim. Aí começou a dar aquele negócio no estômago, na barriga. O vômito, assim, ele voou e ficou na geladeira inteira. Meu Deus. Mano. Caralho, superou. A geladeira dava dor de mim, assim, entendeu? Aí ficou em tudo. Aí eu me tranquei no banheiro, tentando. Aí quem foi limpar foi minha prima. Ela ficava lá de fora falando um monte de coisa. Caralho, mano. Mano, foi. Não foi tenso o negócio, ó. Tia Maria vai ouvir isso, hein? Ela tava no dia. Mano, caiu aqui pra mim, velho. Uma vergonha de um rolê. E eu lembro muito bem dessa vergonha que eu passei. E foi a última vez que eu tomei vodka na minha vida. Eu decretei esse dia como o último dia que eu tomei vodka na minha vida. Nunca mais tomo aquilo. Nunca mais tomo aquilo, nem se me pagar. Jonathan, eu vou te pagar pra tu tomar vodka. Não tomo. Vodka é o bicho. Tomo. Mano, vamos lá. Foi aniversário de uma amiga minha, Mauriane. Vodka é o bicho. Mauriane trabalhou com nós até lá na conta, com o Sinalic também. Foi o aniversário dela e meu amigo me chamou pro rolê. Cara, vamos lá. Eu falei, velho, bora. Eu tava com trocado, né? Falei, bora, mano. Eu te ajudo aí na vodka. Os caras só tinham dinheiro pra vodka. E ia rolar um rolezinho lá, né, e tal. É, eu tenho fotos e vídeos desse dia, depois eu posso compartilhar com vocês, quando a gente tava no computador. E aí, mano, a gente tava eu, esse meu amigo, e mais um amigo nosso. É, tava três homens, né? Aí tava a minha amiga, aniversariante, a cunhada dela e a dona da casa. Três homens, três mulheres, né? E aí tá, mano, aí pegaram uma garrafa, né, dessas garrafas térmicas que a gente toma tereré, tá ligado, né? Aí Aí cheiro de vodka, mano. Cheiro de vodka. E aí acrescentaram suco, né? Suco de limão, parece. O famoso Gami. É, o famoso Gami, exatamente. Só que, Deus mano, livre. Era muita vodka pra pouco suco, tá ligado? Eu já tomei, mano, eu já tomei Gami por aí. E o bagulho tava bom, o bagulho tava digerível, tá ligado? Agora, esse Gami que fizeram, velho, não era Gami. Tá entendendo? Não era álcool. Era vodka pura, verde, um pouquinho verde, só isso. Mas era vodka pura, mano. Aí tá, aí tipo, tem uma particularidade minha que se tu me chamar pra beber, eu vou beber, tá ligado? Se tu me chamar pra dançar, aí eu nem vou porque eu nem dançar você, mas beleza, eu entendo que é pra dançar. Nesse dia me chamaram pra beber, então eu sentei com um do lado desse meu amigo e do lado do outro, aí a gente colocou o bagulho da vodka aqui e deram um copo pra gente, esse copo que dão em after por aí, dão em baladas por aí, tá ligado, né? Aquele copinho redondinho e tal. E me deram um copo daquele e eu fui só enchendo e tomando, enchendo e tomando, enchendo e tomando. Mano, eu tomei uns 3 copos seguidos só na tranquilidade, entendeu? E de boa, sussazão. Eu tava dando aula de teologia pros caras lá no meio da roda. Os caras tava cheio de questionamento sobre Bíblia e eu dando aula. Bravo, cara, bravo, né? Demais. Tava... Isso aconteceu no tempo que eu utilizava do de uma, aquela droga verde. Uma substânciazinha, né? É, aquilo ali sempre ficou assim, meu Deus, muito papo de religião, essas coisas. Pois é, mano. E eu tava mandando papo pros caras lá. Aí, velho, beleza, até aí tudo bem. Aí vamos pra janta, né? Aí trouxeram uma macarronada meio coisado, velho. Vocês aí que bebem vodka, vocês aí que bebem qualquer tipo de cerveja, não comam macarronada nem nada que seja grudento quando vocês estiverem bebendo, né? Por favor, não comam, velho. Porque esse bagulho aí não é de Deus, não. Aí tá, eu fui comer, mano, e comi pra caralho, porque eu não tinha comido bem, tá ligado, durante o dia. Então eu tava com o estômago vazio. E aí eu comi 2 pratadas de macarronada. Eu vou tentar resumir porque a história é longa. Aí tá, aí comi, beleza, e começou o funk. Começou a rolar o funk, as meninas dançando lá, rebolando lá. E eu sentado tomando a voz, que as meninas rebolando em cima de mim e tal. E eu só ali, tranquilo, tomando, mano, e tomando. Véi, quando acaba assim, quando dá assim umas meia-noite e pouco, eu vomito tudo, tá ligado? Quando vem uma vontade de vomitar, velho, eu seguro até chegar num lugar que dê pra vomitar, entendeu? Só que nessa vez não deu, velho, de vomitar. Não deu de segurar, não, mano. No caminho pro banheiro, eu soltei um vomitozão. Aí cheguei no banheiro da menina e vomitei, velho. Vomitei pra caramba e a porta aberta, velho. No que eu olho pra trás, tá a dona da casa me olhando, mano. Abraço, Anael. Ela vai ouvir isso aqui, ela vai saber. A Anael, ela, pô, a menina de ouro, velho, aquela menina. E aí eu tava, velho, eu tava, fiquei muito doido, assim, sabe? Só que meu amigo passou mais mal que eu. Ele vai ouvir isso aqui, ele vai saber. O Natan, ele vomitou demais, velho, ele vomitou. Ele passou, acho que de meia-noite até 3 horas da madrugada só vomitando, cara. E eu entendi que só o básico, e fiquei lá do lado dele, dando apoio moral pra ele, né? Porque até a esposa dele tava com raiva dele, porque ele tava vomitando demais, tava estragando a festa, estragando o rolê. Mano, e no outro dia, velho, a cabeça rodando, meu Deus, velho, esse dia foi... O tanto que foi bom foi de ruim, sabe? Foi ruim demais, porque é muito ruim beber pra ficar assim, velho. Por isso que eu não gosto. Complicando. É, mano. É a vida. Mas vamos lá, velho. De que a gente pode falar? Eu acho que você tá acompanhando os trampos que tá saindo aí, mano, no rap? Mano, de rap, pouca coisa, mano. A última coisa que eu acompanhei mesmo foi a álbum do Djonga, porque, pô, Djonga é Djonga, né? É foda, tá ligado? É. Mas, tipo, de música, assim, eu não tô ouvindo muita coisa, não. Só o último álbum dele mesmo que eu ouvi. Só algumas músicas de quando vai tomar uma, né? Geralmente algumas baladinhas assim, sertanejo e tal. Mas focado em música mesmo, eu não tô muito, não. Assim, muito é sério, né? Porque o que essa quarentena tá proporcionando pra gente. Uhum. Hora de série, eu tô assistindo uma temporada por dia, praticamente. De qualquer coisa. Cara, de música, assim, dos trampos que tá saindo, eu tô vendo só a live mesmo. Do rap aí, Xamã, Vi a do John que ele fez. História de Minha Casa, é assim, né? Aham. Aí também. Qual foi o outro? Qual foi o outro mesmo que saiu de rap? Recentemente saiu uns trampos aí, mano. Saiu single da Pineapple. Saindo e foi assim. e da Pineapple, foi da Pineapple mesmo, foi até do Renascimento. E na verdade esse álbum todo, que eles, esse EP todo que eles estão. Esse EP que eles, novo que eles estão lançando em Paris, em Barcelona. Esses trampos assim, mano. E da Baguá também, que lançou um. Então, isso, né? Juninho, eu lembro que quando tu me conheceu, mano, eu ouvia música pra caramba, né, velho? Eu ouvia muita música naquele tempo aí. Né? E eu dei uma parada também, assim, ó, de ouvir música, assim. Porque. Eu lembro que tu e o Stanley ficava comentando sobre álbum de não sei quem, não sei quem. Eu ficava, tipo, só existindo lá mesmo. Lá. Podia falar pra você. É, mano. Play, na verdade, é isso aí. Futebol. Eu ouvi algumas coisas só assim e tal, por cima. Você que trocou umas ideias mais pesadas, né, do bagulho. É, mano, eu dei uma parada de ouvir música. E não foi nem porque eu quis, mano. Foi consequência mesmo da vida. Eu fui parando. Aí depois que eu comecei a fazer podcast, né, mano, eu passei a ouvir muito mais podcast também. Então, tipo, tu ocupa muito teu tempo ouvindo o podcast. Porque geralmente os podcasts que eu ouço é de uma hora pra frente, tá ligado? Então de uma hora dá pra ouvir umas 100 músicas, dependendo da música. E podcast não, podcast é um episódio, uma hora assim, aí eu escuto podcast de amigos meus que fazem podcast, eu escuto pra dar uma moral pros caras, podcast que eu gosto também, aí eu dei uma parada assim de ouvir música. Eu escuto muita música assim também, enrolei com os caras, aí eu sempre consigo colocar as minhas músicas lá, os caras deixam botar uns rapzão, os caras deixam botar uns pagodes, os caras deixam botar uns trampos assim que eu gosto de ouvir. E aí eu escuto bato saudade assim das músicas que eu gosto de ouvir. Agora uma coisa que eu escuto de vez em quando, mano, muito é o meu R&B, tá ligado? Cris. É no Brasil, Cris, Lucas Carlos, Lucas de Orelha. Da Gringa eu escuto o Brown demais, Michael Jackson demais. Isso aí eu não paro de ouvir não. Mariah Carey, Beyoncé. Essa galera aí de R&B, Gringa também. Beyoncé é brabo demais. Tem como parar de ouvir não, velho. Isso aí é inspiração. É, né? Eu acho bacana assistir, tipo, pessoas de fora, assim, alguns shows também. Eu lembro que tinha um da Beyoncé, que ele era molequinho e minha irmã gostava pra caramba dela. Daí ela sempre assistia, que ela colocava pra ficar arrumando a casa e tal. Eu falei, caralho, mano, essa menina é muito brava, tá ligado? Sei lá, é outra coisa, né? Tipo... Parece ser até superestimado, né, quando a pessoa fala assim e tal, mas quando a pessoa para pra ouvir mesmo, vê que aquilo ali é outro patamar mesmo. Pô, é muito brabo demais. Você é louca, eu acho. Velho, eu vou falar alguma coisa aqui e tu vai me entender o que eu vou falar, velho. Tu vai entender o que eu vou falar. Mas eu acho que a única pessoa que conseguiu chegar perto assim dessas meninas da gringa, tá ligado? Que dança e canta como ninguém. Foi a Joelma, velho, do Calypso. Na moral, na real mesmo. E eu sou fã pra caramba de Calypso. Porque, velho... Eu concordo, mano. É, mano, porque dançar, mano... De Eu concordo em paz, assim, também, mas ela tem o mérito dela, né? É, velho, porque assim, dançar, mano, e... Não é só dançar, é performance também, né? Não é só dançar, mano. Tem a performance e tal. E cantar, se bem que a Joelma não é essas cantoras natas e tal. Era mais gritava do que cantava, mas mesmo assim, mano, ainda é difícil, tá ligado? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo a Joelma, eu lembro da Beyoncé, ou Beyoncé. Ela caiu demais, velho, a Joelma. A Joelma cantou, já cantou muito antigamente. Eu muito sucesso também. Né, com a Calypso mesmo, depois da separação, né, do Fimbinha. Tu assistiu aquele DVD do Calypso em Belém, mano? Eu acho que é um dos primeiros DVDs deles. Tem umas músicas brabo, velho. Eu não cheguei a assistir, não. Era mais de ouvir mesmo, que normalmente tem vizinho que gosta. É, mano, assim, eu só conheci assim. Eu também, agora eu me interessar Deus muito, assim, eu ia atrás do... Tu pagando as músicas. É. Fala aí de novo, mano, que cortou aqui. Pois é, sobre, no caso, de... No Eu já vi muitos, no caso, principalmente de vizinho também, né, que tomou e tal, já boto, mete o Calypso lá. Mas agora de ir atrás de escutar mesmo, por escutar muito, era Calcinha Preta, mano. Da mesma hora, da hora. Aquela música da Paulinha é muito da hora, velho. Ah, deve ver, Calcinha Preta, pra mim, mano, do Brasil, da história, não teve outra mão maior, não. Foda, mano. Calcinha Preta é foda. Calcinha Preta é brabo mesmo. Brabo. É o Rio, velho, que é o Rio que eu tava assim, velho. Marcou demais, velho, Calcinha Preta. É, velho. Teve outro também que fez um sucesso todo e sumiu do nada, né? Djavu. Hã? Djavu. Sim, é, Djavu. Djavu também. Djavu me fez chorar muito, hein? Djavu também era. Djavu. Era forte, né? Djavu, porque não teve mais DJ Juninho em Portugal, velho. Autotune no tal, mano. Esses caras. Várias pessoas que eu conheci, eu trocava e assim, ei, DJ Juninho em Portugal, acho. A maioria desses artistas assim. Antigamente que usavam mais autotune, né? Pô, mas se rolasse uma live de Deja Vu, hein, mano, cê é louco. Pô, ia ser brabo, ia ser brabo. Vamos dar ideia aí pros caras, hein? Até um tempo eles fizeram um show aqui, não foi? Eu lembro tendo ali, não sei se foram bons. Ah, foi. Foi até um tempo que o pessoal voltou. Depois também eu ia também, eu lembro até, mas acabou que não deu pra eu ir. Mas eu acho que deve ter sido um show bacana. Pô, com certeza, mano. Véi, vamos estrear aqui um novo quadro, que é o quadro que eu dei o nome de O Que É Melhor. Eu tô com uma lista aqui de coisas. Vocês vão ter que tirar no paro ímpar aí, vocês dois, pra saber quem vai começar. Vamos fazer o paro ímpar online. Eu vou contar até 3, o 3, o Juninho diz o número e o Rafael diz o número. Rafael, escolhe paro ímpar. Mas eu sou o quê? Eu sou. Tu o quê? Tu é ímpar, Juninho. Rafael é pá, tu é ímpar. Vou contar até 3, no 3. Os dois falam o número ao mesmo tempo, tá? Já é. Vamos lá. 1, 2, 3. 3. Falou um, foi, Juninho? Falei 4. Ganhei. Deu 7, Juninho ganhou. Juninho começa. Falei 4. Juninho, esse quadro funciona assim, ó. Eu vou falar uma coisa em comparação com outra. Por exemplo, o que é melhor pra ti, Juninho? É isso ou aquilo? Aí tu vai dizendo que é melhor e aí vai sendo eliminatório. Aí, entendeu? Tranquilo. Vamos lá. O que é melhor, Juninho? Série ou filme? Série. O que é melhor, série ou rolê? Dependendo do rolê. Tem que escolher, mano. Tem que escolher. Rolê. O que é melhor, rolê ou resenha? Resenha. O que é melhor, resenha ou pelada? Pelada, né, pai? O que é melhor, pelada ou academia? Pelado. O que é melhor, pelado ou videogame? Pelado. O que é melhor, pelado ou tereré? Pô, o tereré é bom, hein? Tereré. O que é melhor, tereré ou dominó? Porra, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Tereré, mano, não sou bom em dominó, não, sou horrível. O que é melhor, tereré ou baralho? Tereré. Então tá aí, o tereré ganhou, o Juninho é o cara do tereré, assim que nem ele. Vamos aqui pro Rafael. O Rafael vai ser em relação à comida. Rafael, o que é melhor? Batata frita ou sorvete? Batata frita. Batata frita ou x-tudo? Pô, tu pegou, hein, mas x-tudo. O que é melhor, x-tudo ou hambúrguer? X-tudo. X-tudo ou pizza? Pizza. Pizza ou salgadinho? Pizza. Pizza ou brigadeiro de panela? Pizza. Pizza ou pipoca? Pizza mesmo. Pizza ou pastel? Pizza. Pizza ou lasanha? Pô, agora... Rapaz... Pizza mesmo. Então a pizza ganhou, Rafael, o cara da pizza, hein? E o Rafael é cozinheirão, o Rafael sabe fazer altas comidas braba. Pô, tem fé, tem que marcar um rolê comigo. Mano, tá aí, tocou no assunto bacana, nós temos que marcar um rolê, mano. Quando eu passar essa quarentena, ó, vamos, já aproveitando que tá sendo gravado, bora registrar isso aqui em público. Quando acabar a quarentena, mano, o primeiro rolê que você vai fazer, na verdade, a primeira resenha que a gente vai fazer é nós três, eu, você e o Stan, nós quatro, eu, você, o Stan e o Rafael, aqui em casa. Ô, bravo, fechou? Aí, não pode, estamos proibidos de fazer, marcar outra coisa depois da quarentena, a não ser isso. A primeira coisa que tem que marcar tem que ser isso. Porque tem que rolar. Chuva, né? Vamos fazer o chuva dessa vamos. Vez com o cavão. Mas só não pode comprar o carvão e esquecer da carne, né? Aí é foda. Porra. Aí seria o cúmulo, hein, mano? O cúmulo da... Aí é assunto pro outro podcast. Mano, mas tô acredito que até hoje, velho, eu não entendo como é que aquilo aconteceu, velho. É engraçado. Como é que os caras... Não, e o pior é que eu lembro que eu tava vendo lá também, né, do podcast mesmo, daquela do Stanley. Uhum. Aí ele falando e tal, eu lembro como é que foi também, né, que eu lembro que daquela vez eu fiquei até atendendo mais tarde lá. Eu não lembro nem por qual motivo que eu não gostava de fazer hora extra de ano. E rapaz, se eu tô devendo, eu vou dever, que eu vou bem trabalhar mais mesmo. A minha meta é essa, a minha mentalidade no caso é essa, pra que eu vou estar fazendo mais, né? Já tá bom aqui. Aí eu não sei por qual motivo. Eu sei que eu cheguei na parada e vi várias coisas dentro da bolsa, e carne e umas calabresas, um negócio lá. Eu falei, porra, vai dar bom, hein? Uhum. Chegamos lá, velho. Eu falei, meu Deus, a gente ia dar dinheiro, os caras foram comprar tudo. E caralho. Mano, foi engraçado aquele dia. Se eu não me engano, velho, eu vou até te queimar aqui. Se eu não me engano, eu acho que tu ficou esperando alguém, não? Por isso que tu demorou um pouco tu esperar uma menina, eu acho. Pô. Aí. Não lembro, mano. A história de menina ali é complicada. Te queimei, mano, mas é passado, né? Não, mas eu acho que não, mano. Eu acho que eu fiquei só pra trabalhar. Naquele dia que eu lembro foi só trabalhar mesmo, eu acho. O cara é trabalhador. Porque de menina que eu tinha alguma coisa naquele tempo lá, tu lembra quem era? Sim, sim, tô ligado. Aquela pessoa. Tô ligado. Acho que era só ela. Pô, mano, no... Pra esperar, no caso, era só ela mesmo. Pra esperar outra seria difícil, tinha como não. É. Nem teria ido pro show se fosse uma menina mesmo. Eu acho que... no episódio com o Stanley. Pode falar, mano. Não, pode falar. Eu ri do que o Rafael falou. Ah, tá. Tá dando delay de caralho, velho. Por isso que eu tava te falando da ligação normal, mas eu liguei e não nem chamou. Entende? Também liguei logo por aqui mesmo. Deu B.O., né? Mano, é o seguinte, ó. No episódio lá com o Stanley, eu falei da Hillary, né? E eu falei que quando fosse gravar contigo, eu ia falar dela de novo pra ela se conscientizar e gravar comigo. E a Hillary foi a menina que marcou. É verdade, é. E a Hillary tem bastante história, hein? Tem, mano, você é louco, é por isso que eu quero gravar. A menina ali que até hoje ali eu considero ali uma das pessoas que foi mais importante na minha vida, viu? Porra, ela é brava demais. Ah, doido, eu gostava dela pra caramba. Só que aí ela ficou rica agora e. Mas deu uma distanciada. Ela e a Alice, tu chegou lá, tu lembra da Alice, não, né? Eu lembro, mas eu não tinha muito contato não com a Alice, tinha mais com a Hillary mesmo. Meu Deus, eu, a Hillary e a Alice lá era o trio. Parável do grande. Trio imbatível. É, mano, eu acho que. Era bacana. Bons tempos. Eu tentei várias vezes já gravar com ela e eu desisti. Não deu de gravar e eu desisti. Mas fica aqui registrado. É bacana. Que tem que gravar com ela urgente. Inclusive, eu vou ter que gravar contigo de novo, Juninho, quando o meu computador voltar. Que é o plataforma, né? O mesmo formato que eu gravei com o Stanley, eu vou ter que gravar contigo em breve. Pra gente ter mais tempo pra gravar aquelas ideias bravas. Tranquilo. E, velho, qual o assunto que a gente pode falar aí? Fique em mano, casa, vocês assistiram. Lave as mãos e não, isso aí é coisa de retardado, isso aí é coisa de abertura. É verdade. Isso aí, pergunta pros dois. Primeiro pro Rafael. Rafael, assistiu La Casa de Papel, quarta temporada? com a quarta ainda não, mas se eu pudesse falar da série inteira, é a mesma bosta. É os caras no banco e tal, refém e tal, tiro, bala e tal, morre, é isso aí. E você, Juninho? E é nóis. Mano, a Casa de Papel é horrível. Dá até uma canção de simplesmente falar. Simplesmente não, e o pior é que, isso, né? é que sai temporada, né, depois da, acho que a terceira, aí várias pessoas falando muito hypado. Eu já tinha assistido a primeira, achei até legalzinho, assisti um episódio da segunda e já não gostei mais também. Sim, sim. Até porque eu tinha terminado a primeira, né, assisti a primeira também, acho que em um dia. Daí fui assistir a segunda e já não sei, não tinha gostado mais não. Ah, mas depois também tive mais nem vontade de assistir não. É um assunto ali também que não sei da onde que tiraram a história também. Pra qual temporada. É, mano, eu vou te falar uma coisa, eu tenho testemunha, eu tenho um meu amigo, ele é testemunha disso. Eu assisti a primeira temporada com um amigo meu, o Mikael. E quando eu assisti, velho, a primeira temporada, quando eu vejo que tudo acontece, parece que é no primeiro episódio, ou é no segundo episódio, já mostra tudo, né? Já mostra eles entrando no banco e tal e tudo. Eu olhei pro meu amigo e falei, véi, vai ser só encheção de linguiça. Vai ser só encheção de linguiça, eu tô te falando. Porque se o cara mostra tudo que vai acontecer já no primeiro episódio, o resto dos episódios é só pra encher linguiça. Porque o segredo é fazer suspense até chegar o dia que vai rolar o bagulho. Mano, dito e feito, segunda temporada, terceira temporada, essa quarta temporada, ela é inútil. Ela é totalmente desnecessária. Eu assisti, e eu assisto só porque eu sou tipo mulher que gosta de novela. Sempre tem que assistir o próximo episódio pra saber o que vai rolar, tá ligado? Mas sim, nem sei pra falar mal, né? É, exatamente, só porque eu gosto de falar mal de série hypada. Eu gosto de falar mal de série hypada. E eu, no geral, odeio qualquer coisa hypada. Eu espero passar o hype, às vezes, pra ir lá ver as coisas. Porra, Junito, é igual eu, mano. Nós somos idênticos, velho. Nós somos idênticos. Desse jeito também. Tu assistiu O Poço? Mano, eu assisti anteontem, eu acho. Eu achei boa, mano. O pior que eu achei boa. É um assunto bacana de ser tratado, entendeu? Eu achei que, tipo, o desenvolvimento dela foi boa. Mas acho que os 15 minutos final acabou com tudo, pô. Peca tá demais, ligado? Né? Eles pecam demais. É, velho. Dava só um finalzinho ali, uma pequena mudança na história. Não sei como poderia ser feito. Faria aquilo ali ser outra coisa. Menos um pouco melhor, né? E o que eu gostei, assim, pô, foi a ideia, tá ligado? Pois é, tipo, é uma ideia boa mesmo. É, uma ideia. Tá, é bem pensado ali, entendeu? Fala de uma crítica, é o que eu nunca tinha visto, entendeu? Também, né? Mas... é uma baita crítica. Poderia ter feito melhor. Muito melhor. Mas eu vou te falar, Juninho, eu vou te falar o que eu penso do Poço. Assim como tu, velho, eu não assisto nada no hype, eu deixo passar o hype legal. Eu esperei até o último dia do hype do Poço, quando ninguém mais tava falando nos meus status aqui, no, nas minhas redes sociais, eu fui lá e assisti. Já sem nenhuma expectativa, tá ligado? Sem nenhuma expectativa mesmo, eu assisto. Aí, velho, como vocês falaram, a ideia é boa, tá ligado? A intenção do diretor, do roteirista, é massa. Só que ele não conseguiu entregar, mano. Ele não conseguiu entregar o que ele queria, tá ligado? E pra mim isso é muito pior do que quando você não tem ideia nenhuma. Porque quando você não tem ideia nenhuma de filme, mas você vai atirando pra todos os lados, uma hora você vai acertar em alguma coisa. E quando você tem uma ideia construída, mas não consegue desenvolver, fica ruim. Pra mim fica ruim, tá ligado? Então o final do filme é um retrato do que ele não conseguiu fazer no começo. É isso que torna o filme ruim, tá ligado? É isso que torna o filme ruim. Porque, tipo assim, não adianta o cara ter uma ideia assim massa, uma ideia assim que todo mundo gosta também, e não saber mandar isso pro público, entendeu? Então, tem até um exemplo, que foi de um filme que nós assistimos, que é um filme francês, parece, que eles colocam o celular lá e tal, e quando começa a estar, esqueci o nome do filme, mas tem até na Netflix também. A ideia é, tipo, os amigos de infância e tal, Foram pro jantar, aí uma mulher lá tem a ideia não de... Não pegar no celular. É, não, deixar o celular lá em cima da mesa. Aí só, aí a mensagem chegasse, a ligação... Todo mundo ia ler. Todo mundo ia ler, todo mundo ia escutar a ligação. Da merda só. Aí dá... Entendeu? E isso que eu achei legal, porque é de baixo orçamento. É. E só acontece no cenário. Já assistiu esse filme, Juninho, já? Eu não ouvi direito, a ligação tá meio que cortando. Oh, no geral, acho que tá todo cortando. Não é nem meio. Tá ouvindo melhor agora? Aí? Ainda não, mano. Como é que tu me respondeu, cara? Não, tu falou que tá ouvindo melhor. Falei, ainda não tá melhor não, porque eu ouvi só por pai, entendeu? Tá, e agora, mano? Não, agora eu tô te ouvindo melhor. Aí. O que o Rafael tava falando, mano, é de um filme que tem na Netflix. Eu não tô lembrando do nome agora. Mas é um filme onde se une alguns casais, alguns amigos pra um jantar. E aí a ideia é uma brincadeira onde todas as mensagens e ligações que chegaram no celular, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ler, todo mundo vai escutar, entendeu? Aí dá merda. Aí acontece que dá merda, né? Porque... Mano... Celular é... Aí seria uma coisa interessante você ver. Mano, eu vou te passar, velho. Eu vou descobrir aqui o nome do filme e vou te mandar assistir, velho. Vou ver. Eu vou assistir. É muito massa, velho. Muito massa. E tipo... Não conto final. Ah, eu cheguei a contar o final e lembrei. Spoiler. É, não conto final, não. Mas tipo, é um filme foda, pô. E isso que eu achei legal, entendeu? A ideia é boa. A ideia é boa. O desenvolvimento é ótimo. E o fim é muito bom. Uhum. Tu tem que assistir esse filme. E é incrível, Juninho, como esse filme... Não tem muito hype, velho. Ele não é muito conhecido, tá ligado? É um filme espanhol, parece. O mundo vai acabar mesmo. Eu e a Karina namoram. Pois é. Não tem muito hype. Eles entregaram essa ideia assim, de forma que... Mano, filme foda, velho. Me manda que eu vejo. Beleza. Juninho, como é que tá a tua vida? Agora uma também. Como é que tá a tua vida aí esses dias? Ei. Minha vida? Tá só sendo assistindo série, filho. Minha vida que tu perguntou? É. Ah, tá. De série que eu tô vendo esses dias? Isso. Mano, de série eu tô vendo algumas. Acho que a última, assim, que eu curti mais. Eu curti mais também, só que me deixou meio triste, assim, com o final também, até do meio pro fim, mais ou menos. Uhum. É uma uma série do Freud, tá ligado quem é Freud, né? Uhum, tô ligado. O famoso pai da psicanálise. Sim, sim. Eu já li algumas coisas sobre Freud também, mano, e falei, tá doido, foi um cara foda, tá ligado? Daí quando eu vi que tinha uma série na Netflix sobre ele, eu falei assim, mano, essa série deve ser muito brava. Daí eu fui assistir o começo e o meio, assim, ela é até bacana, velho, fala muito sobre o início dele, né, no tentando desenvolver o estudo dele, no caso, né, sobre a mente humana, teorias e tal, assim, também no estudo da, como é que se fala, esqueci o nome, da hipnose, no caso, da hipnose clínica, no caso, né, para ajudar as pessoas e tal, às vezes tem algum problema, tipo... Tem casos de mulher cega e tal, que não mexe o corpo também, que não tem nenhum tipo de problema mental, nem problema no corpo, de fato. Uhum. E ali ele tenta ajudar ela com... É meio que psicológico, entendeu? Uhum. É que não sai a palavra agora. Mas aí... No geral é isso, mano. E é uma série bacana, ela fala muito sobre ele também, e é um assunto que eu acho da hora, porque foi foda pra caralho. Mas aí do meio pro fim ali também ela dá uma caidinha, que ela dá umas viajadazinhas legal. Mas é uma série boa de se ver também. É uma que eu até indico também pra alguém queira ver. Eu tava vendo acho umas 4 esse dia, eu terminei as 4 também. Uhum. Aí uma outra foi uma que fala meio que de 4 amigos, né, dos Estados Unidos e tal, que moram em bairro aqui de... Que é meio que envolvido em gangue e tal, um bairro pobre, né? Qual que é o nome daquela série lá, que eu esqueci? On My Block. Sim. Não sei se você já viu. Não. Mano, é bacana a série, tá ligado? São 3 temporadas até dela, conta a história dos 4 amigos lá, de como como que a vida vai levando para cada um deles. Pois é, eles têm algumas diferenças sociais e tal, tem um latino, tem um negro, né? O negro é até melhor de vida, sim, tem o que a família dele é envolvida em gangues e tal. Sei que ela tem um desenvolvimento bacana, foi uma das séries assim que eu assisti, que eu não tava nem botando muita fé não, mas surpreendeu pra caralho essa série. Mano, quando tu falou... Pode falar. Pode falar, mano. Quando tu falou do negócio de gangue e tal, e bairro pobre, eu lembrei de Breaking Bad, não sei por quê. Do... Breaking Bad eu nunca assisti, cara. Eu tenho vontade de assistir, mas nunca parei pra assistir, não. Merda. Tu nunca assistiu Breaking Bad? Eu falo, melhor série, mano. Que pode existir, meu pô. Tu falou de Breaking Bad ou tu falou do daquela outra lá dos caras da cadeia? Não, Breaking Bad mesmo. Não, Breaking Bad eu assisti, eu confundi com outra, com aquela daquele careca lá, daquele cara careca que tá na prisão lá. Prison Break, eu confundi com Prison Break. E, mano, pois é verdade. Me apaixonei por essa série, porque pra mim série tem que ser assim, tá ligado? E, claro, como o Jonathan também, foi o Jonathan que falou isso mesmo, porque tem uns episódios que só encheção de linguiça mesmo. Mas, tipo, a série mesmo em si é ótima. O todo da série é massa, né? Uhum. E tu ama e odeia os personagens ao mesmo tempo. Que eu acho legal no Breaking Bad, mano, é o que muitas séries de hoje em dia falham. Tipo, eles apresentam a droga, por exemplo, mas eles falam, eles colocam as consequências da droga, tá ligado? Uhum. Ele não é uma série que te influencia a usar droga, não. É uma série que mostra a realidade da droga. Não, não é nada romantizado também, né? É isso, não é, em todos os seus lados. O lado bom, que é do dinheiro. O lado ruim, que é perder a família, que é o envolvimento da polícia, como a polícia... Mano, é massa demais, velho. E tipo, tu entende porque ele se envolveu com vender droga, mas tu não concorda. Um salve pro vice dele, ganhei, que ele foi foda nessa série. Ele faz isso pela família, mas tu também não concorda em vender droga e o cara criar, né? Ele usa a inteligência disso pra isso. Pra fazer alguma coisa errada, mas tentando ajudar a família dele. O filho dele que é aleijado e tal. Dar um futuro pra filha dele, bebê ainda. Foda. Verdade. É, mano, você ia falar alguma coisa, Juninho? Eu te encortei? Eu ia, mas eu esqueci o que eu ia falar. Sério. Eu esqueci o que eu ia falar, cara. Essa é a tua realidade, né, mano? Esqueci as coisas. Essa é a minha realidade, tá aí. Tá me conhecendo aos poucos. Acontece frequentemente. Agora, nós tudo nós tava falando da Casa de Papel, que eu lembrei agora de uma série que eu acho... Não do gênero, assim, de história, mas tipo Lucifer, que eu acho também que é parecido com La Casa de Papel em termos de... A série começa boa, tem um meio bom, mas falha no final. No final, até no meio, é verdade, eu concordo. Mais ou menos, e tu vai... Porque entra muito personagem que não tem nada a ver, que não precisava. E a série... Eu gostei do último episódio dela, de como ela terminou e tal, dele voltando lá pro inferno e tudo, deles dois, mas eu achei que poderia ter um final melhor. E realmente poderia. Eu não sei quem é pior, se é Lúcifer ou as pessoas que defendem a série. Porque até é assim, bacana, né? Tem uma história legalzinha assim e tal, mas... Eu gostei da história. E tem gente que tipo, se a pessoa diz que não gosta, no caso, a pessoa fala assim, como assim você não gosta? Caralho, velho. É, que nem os fãs de La Casa de Papel. É muito ruim, mano. Pois é, exatamente, é muito ruim, velho. Os próprios fãs sabem que não é essas coisas, entendeu? Eles fazem isso mesmo. Pois é. No geral, uma pessoa fala que é tão bom assim, a outra pessoa vai e fala que é bom também, e às vezes as pessoas gostam só porque a outra pessoa diz que é bom. É o hype, mano. Ela vê muita gente, ela vê muita coisa, ela vê muita gente falando que alguma coisa é boa e ela bota aquilo na cabeça dela que realmente é. Tem séries assim, que não são reconhecidas, são melhores, muito mais melhores, né? Muito mais fodas que essas séries que tem hype aí. Mano, já que a gente tá falando de série, eu vou falar uma coisa polêmica que talvez a tua namorada aí até goste. Talvez até tu goste dessa série que eu vou falar agora, mas... Pra tu ver como meu ódio ao hype é tão grande que eu nunca assisti nenhum episódio dessa série, que é o tal de Grey's Anatomy. Já assistiu alguma coisa? Eu também, nunca assisti, não. A gente é muito parecido em relação a isso, mano. Mano, eu acho que eu tô confundindo com... Nunca assisti, não tem a menor vontade também. Meu, exatamente, mano. É verdade. Eu acho que eu tô confundindo com outra. Que é um menino. Grey's Anatomy parece que é uma vida no hospital. Eu não quero saber como é que é a vida no hospital. Pois é. Eu odeio o hospital, velho. Tá doido. O cheiro de hospital é muito ruim, mano. Tem cheiro de, sei lá, de gente. Eu fico ruim se eu sentir aquele cheiro. Às vezes eu vou fazer isso. Se eu for acompanhar alguém, eu fico ruim. Me sinto doente lá dentro. Mano, eu não entendo como é que uma pessoa pode falar da realidade de um hospital e pode atrair tanta gente assim, velho. Pois é. Pô, parece o X-Videos, mano. Mas também, velho, porque fica um bagulho estranho. Coloca várias umas mulheres bonitas, os caras bonitos, fortes, dentro do hospital. Atende só gente bonita também. Aí o hospital fica bom demais também, né? Os caras ainda salvam as pessoas que tá com 10 segundos pra morrer. A pessoa fala assim, não, vou fazer aqui um chá pra você. A pessoa toma e fica bonzinho. Esse cara é milagroso, velho, tá ligado? Não tem como também. Não é a realidade, entendeu? Se fosse a realidade, nunca ia ter isso tudo. Eu até teria, né? Até talvez também eu assistiria se fosse realmente da realidade. É, não ia ter hype, né? Que é um hospital, mas... não teria... Talvez até teria, né? Ou talvez seria boa se fosse realmente o que acontece. E já falando em série assim, polêmica, que causa polêmica, na verdade. Outra também que tem os que gostam e os que não gostam, assim. Tem os que idolatram nessa série, que é Game of Thrones. Ah, mano, o Juninho gosta, né, Juninho? Mano, Game of Thrones eu assisti, acho que uns 2 episódios, velho, mas... Eu até achei bom, mais ou menos, mas agora série no mesmo estilo, assim, praticamente, que eu gosto, e se alguém falar mal, eu não vou entender o motivo da pessoa falar mal, é Vikings, cara. Mano, Vikings é... Porra, das assisti, melhores então, séries que eu já assisti, agora, mano. De longe. Mas eu nem acho o Vikings hypado. Não, e Vikings não é, velho, não é tão hypado assim também, não. Mas, mano, a série é boa demais, na moral. Mano, Ragnar era foda, velho. A morte dele eu chorei, na morte do Ragnar. É, eu fiquei sabendo que era a morte dele. Eu chorei, mano. Perdi minha pose de bandido mal. Mano, meu problema com essas séries aí, velho, Game of Thrones, Vikings, essas séries medievais, é o gênero, tá ligado? Eu não gosto do gênero. Não tem nada a ver com a série em si. É o gênero que é o gênero medieval, eu não gosto, tá ligado? Então, por eu não gostar, eu não vou atrás, eu não me interesso em assistir. Nem como criar seu dragão? Não, mano, não gosto. Não, nem. Pra mim essa daí é a única que se livra. Nada disso. É a única que... Foi como criar seu dragão, é da hora, eu e minha mãe. Minha mãe é coisa nórdica, assim, tipo, no geral. Senhor dos Anéis, eu não gosto de Harry Potter, eu não gosto de nada. Mano, minha mãe é Senhor dos Anéis, velho. Porra, Harry Potter não. A série do Hobbit eu já assisti umas 15 vezes, mano. É porque tu gosta do gênero, né, mano? Eu não gosto do gênero. Eu gosto do gênero. Harry Potter tá vendo, assim, Harry Potter nem que eu não gosto, é que eu não me atraio também. Fantasia, velho. Eu não gosto de fantasia, velho. Agora, como criar seu dragão, mano? Não sei se é porque é desenho, animação, mas eu gosto. Ah, eu gosto de muitos desenhos, velho. Mas todos os desenhos que eu gosto são desenhos, tipo, reais, tá ligado? Eu não gosto muito de anime, porque anime tem muito... É muito fantasia também. Anime é muito fantasia, velho. Eu gosto de desenho no geral, assim, é bacana. Quando é aqueles meio que porra louca mesmo, tá ligado? Simpsons em alguns casos, assim, família Brabo. Da pesada e tal. Já assistiu o Mr. Pickles já? Não que eu lembre. Mano, é um bagulho doido, mano, é uma loucura, tá ligado? Série assim desse tipo, série não no caso, né, tipo, animação assim desse tipo que... É uma série, né? Que os caras abusam, entendeu? Seria uma série. Os caras abusam de como é um desenho, os caras podem fazer o que quiser, entendeu? Porque é só tá ali com o lápis na mão, né? Não é uma série que... Com de live action ali que teria algum trabalho pra fazer, tipo, maior. É muito louco, velho. Tem algumas assim que é muito bacana. Minha mãe desenha, mas uns desenhos que são loucos mesmo, que acontece muita loucura. Mano, meus desenhos favoritos, velho, é Arnold, eu sou muito fã de Arnold, mano. Arnold marcou minha infância. É, Jack, não, é verdade, eu também. Jack Chan em desenho. Cabeça de bigode. Isso, cabeça de bigode. Jack Chan em desenho. O Neutro, sou fã. A Turma do Bairro, eu acho da hora. É, Kate Dog, porra, Kate Dog é massa, mano. Kate Dog eu acho da hora demais, mano. Tem um outro desenho que eu esqueci o nome, mano, que é uma turma, é um monte de moleques que são surfistas e skatistas. Tem uma vida radical. Eu lembro disso, mano. Eu lembro que tinha até o biscoito deles, né? Sério, só não tô lembrado do nome, mas é bacana nome, também. Mas assim, eu. Eu lembro da turma do bairro também, era muito da hora que tinha. Que era por numeração, né? Isso. É muito da hora. O Sete Monstrinhos. Sete Monstrinhos brabo também. Mano, eu baixo, velho. Eu baixo os desenhos pra assistir na ordem, tá ligado? Tudo eu gosto de assistir na ordem. Até o Ei Arnold já tava com 3 temporadas baixadas. Nem tem nada a ver, né? Os episódios. E a gente tem um pouco a ver. É, tanto que na Band outro passava na tava, ordem. Na Band. Outro dia eu tava assistindo o Pequeno Urso, mano. Bravo? Tá, nossa, mano. Ali é hoje, mano. Ali é muito hoje. Eu tava assim, caraca, velho. Eu tô. É, mano, quarentena, né? Tá ligado? Mano, aí eu acordei cedo, fiz um café e tal, fui assistir. Eu falei, mano, eu lembro quando eu era moleque, eu fazia isso todo dia, assim, acordava cedo, meus pais iam trabalhar e tal, aí eu ficava lá assistindo Pequeno Urso e tal, depois viu o Cocó e Có, mano, só esses bagulho, tá ligado? Sim, sim. Falei, pai, vou assistir o Pequeno Urso, mano. Foi assistir, mano, é muita brisa. O pior dessas coisas assim, de infância, às vezes, porque tem umas que quando o cara vai ver quando depois de adulto, é muita brisa, né? Velho. Parece que as pessoas que fizeram aqui, elas usavam aquelas coisinhas, né, de fumo. Porque tem umas que é muito viajado, né? Tem uns gatos que flutuam e os caras conversam com as aves. É fábula, né, mano? É muito engraçado. É, mano. Não, o Pequeno Urso nem tanto, porque o Pequeno Urso é muito pra criança. Agora, esses desenhos que eu citei, pô, Arnold, Jack Chan, eles não são estritamente pra criança, não, mano. É pra adulto mesmo, pô, assim, pra assistir a vida toda, qualquer, tá ligado? Qualquer pessoa, né, mas... É, porque tem desenhos que são bem voltados pra criança mesmo, né? Então, esses desenhos que são voltados pra criança não vai ter uma ideia, tipo assim, pra quando for adulto. Como tu acabou de falar, tu assiste hoje e tu olha assim, porra, isso aí é muita viagem, eu não acredito mais nisso. Mas esses outros desenhos, não, mano, eu assisto o Ei Arnold e fico, caralho, mano, que crítica social foda, velho. É verdade. Ele tem muito disso também, né? Hype, né, também. Porque é pra, tipo, adultos mesmo, né? E todo, quando tu pode ver daqui, quando tu tiver 80 anos, que tu vai gostar mesmo. Corrida assim, maluca, né? Mano, braba. Pô, também. Corrida maluca é bacana. Era da hora. Esqueci de falar. Ah, eu não sei se mais o desenho que eu assistia, tipo, era do Cartoon Network e da Nickelodeon. Sim. A gente assistia junto. É, o que passava na Nickelodeon, mano, era, tipo, até série, né? Drake e Josh. Drake e Josh, bravo. Também. E tinha um desenho... Mano, Drake e Josh é muito raro. É, ó. Um desenho muito maluco, de uns patos que minerava pão, entendeu? Só que, tipo... Porra, eu lembro desse desenho aí. Esse desenho era bacana mesmo, pra tu descontrair mesmo, tá ligado? E tinha... Eu gosto, mano, de assistir umas coisas assim leves pra descontrair, ó. Uhum. Tio Avô também era muito viajado, mas seria mesmo pra descontrair mesmo, assim, esse desenho. Eu gosto de Gravity Falls também, um desenho assim, que eu acho bacana, que eu assisto até hoje também, de vez em quando eu assisto. Qual é, mano, o desenho? Gravity Falls. Ah, mano, não, massa, velho. Pra mim, o melhor... Pra mim. O Gravity Falls é muito da hora. Melhor desenho que tem a história também bacana. Brabo, mano. É. E também tem outro, Incrível Mundo de Gumball. Isso aí, eu ouvi falar, mas não achei. É bacana, mano. Tipo, depende, né? Mano, eu tava... Não tava namorando, né? Eu tava ficando recentemente... Vamos colocar namorando aqui, porque pra explicar é muito difícil. Eu tava namorando esses tempos aí, mano, e aí, tipo, às vezes eu ia pra lá, pra casa dela, e aí ela me obrigava a assistir esse tal de Grey's Anatomy, né? E aí eu, pô, pra agradar a gata, né? Só que eu falava, ó... Coitado. A gente vai... Pô, eu sofri. A gente vai assistir uns dois... A gente vai assistir uns dois... Relacionamento abusivo isso daí, cara. Demais, mano, você é louco. Mas eu também não deixava barato, não. Eu falava assim pra ela, a gente vai assistir 2, 3 episódios isso aí... Mas depois você vai assistir o que eu quiser. Ela tá bom. E ela achava que eu ia colocar uma coisa pesada, né? Um terrorzão, tá ligado? Suspense. Aí nós assistiu o Grey's Anatomy dela, eu falei, agora é minha vez. Mano, botava aí a Arnold lá, tá ligado? Uma sequência de Arnold pra nós assistir, mano. E ela falava, caramba, tu gosta de desenho? Eu falei, claro, pô, agora nós vamos assistir. Vamos assistir coisa pesada agora. Assistir respeito, desenho respeito, né? E ela assistia comigo, mano, e a Arnold, tá ligado? Juninho, tá aí ainda, mano? Tô, mano. Então vamos lá, mano. Tô trocando as ideias aqui, pelo meio com a DR, hein? Puta que pariu. Mano, então pra te deixar mais à vontade, vamos até encerrar, tá dando uma hora de programa. Não, mano, tá tranquilo. E, véi, foi brabo demais trocar essa ideia contigo. Contigo e com a Rafa. Mano, foi da hora, mano. E, porra, que pena que é nessas situações, né? Que a gente não tem como fazer as edições bacanas e tal. Mas mesmo assim o papo fluiu, o papo foi da hora. No plataforma a gente vai trocar mais ideia. A gente vai marcar com antecedência, né? Vai trocar uma ideia melhor. Vou marcar a resenha. Marcar o rolê desse churras também. E vai rolar, mano. Tem que rolar esse bagulho. Vai, mano. Tomara que o rolê quando voltar tudo normal. Vai ser esse. Exatamente. Tomara que acabe logo esse negócio de Covid-19 aí, que eu quero convidar só dois. Não quero convidar 19, não. Tem que ser estilo organização de show da mesa. Tudo certinho. Exatamente, mano. Exatamente. Esse bagulho aí doido mesmo. E Juninho, é isso, mano. Deixa suas considerações finais aí pra galera. Manda um abraço aí pra galera que vai te ouvir. Salve, pra quem quiser. Mano, só deixar um salve mesmo. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, fiquem em casa. Bravo. Ninguém nunca falou isso. Você foi o primeiro. Obrigado. O conselho aí foi inédito. Fico lisonjeado. Fico lisonjeado. Rafael, manda um salve aí. Fica em casa, lava a mão, passa álcool em gel e é isso aí. Qualquer coisa, 9092. É isso aí, mano. Bravo. É, agradecer vocês hoje de novo, tamo junto. Esse episódio tá saindo na terça-feira, viu? Então a gente tá gravando aqui no domingo, terça-feira tá no ar. Compartilha com geral aí, manda pros seus amigos. Tamo junto e fé. Falou, Juninho.